Pero puedo llegar a medir 5 de noviembre, copia, Guarulhos. Show 2065, Proscópio. Pronto. Show 2065 para Guarulhos. Autorizado nível 360, via Ampers do Luna 0. Papá Alfa Índia, DCT Umbad, Ampers do Lu 44, Pagog. Decola da pistão no 0 com primeira curva direita. Saída da El Leda Motiva. Controle Salvador, 1,9,35, torre 1,8. Decimal 95. Aciona 5550, 2065. Autorizado 360, precisando 1-0, Papa Alfa Índia, direto ao Umbade, eu preciso 44, Pagog, decolada 1-0 com a direita da Elmeida Motiva, controle 1935, torre 1995, transponde 5550, gol 2065. Confirmando a frequência da torre 118, decimal 95. Chuva pronto para mexer e acionamento. Voo 2065. Tira a reportagem. Proa 220. Afirmo. 2766, curva direita, proa 220, subindo até nível de voo 050. Limite é o que der mais que 1. Corrigindo. Limite é o que der mais que 310 de cima. Afirmo, direita 220, acendendo para 050, limite 310 de Simbra, o Fusera 2733. Voo 621? Estabilizando, né? 621, chamei a torre, 118, decimal 95. 1295, obrigado. Sul 2714, no solo 55, libere a passão direita, taxo e eco, chame solo em 121, decimal 9. Direita eco, solo 1219, 2780, obrigado. 22780. Sol Salvador no 621, da Gol? Gol no 621, ajuste no 019, mantém aproximação, reporte visual com campo. 621. 2714, ponto espera 10, pronto. 2714, mantém ponto espera, aguarde pra gente ver. Pode Alfa Kilo, posição 4 Lima, Pode 3. Alfa Kilo, 4 Lima, Pode 3, 2780, obrigado. 260, é o que der mais que 060 de Simbra. Afirma, direita 260, limite é 060 de Simbra, o Fosfera 2733. Condor, 23, completa aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 1895, Condor. Cinema 3, 9, se possível, reduz a velocidade para 1909. Tráfico precede, passou Duna com 180 de grau de pico. Afirmativo, 190, 639. Aproximação, ajuste no 04, número 2. Aproximação, instrumento, aguarde autorização para pouso. Ok, aguardando. Gol no 621, avistado, vento 050 graus, 04 nós, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso no 0, 621, da Gol. Gol no 621, no solo 58, libere a passão direita, tá com o Foxtrot, chame solo em 121, decimal 9. Gente, lembra na Fox, 1219, aposto, solo 621. Condor 23, reporte visual com campo, teto estimado de 600 pés. Afirmativo, reporte aí. Salvador, Angulo, 621, na Fox. Bono 621, no táxi de Alfa, Juliette, Gate 06. Alfa e Juliette, Gate 06, 621. 33. Curva direita para 280, Força Aérea 2733, limite é o que tem mais 080 de Simbra. Afirma, autoriza a descida de 5 mil pés. 2733, deixe inicialmente, aguarde, 2736. Salvador, boa tarde, Santa 3896, quando vem, Santa 3896, a identificação autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 094. 050, que agora está em Então, 3896 pode desvio voo ITAP, reporte na proa de ITAP no fim dos desvios. Sim. 2736 desça para 2500 pés, que é legal no 094. Para 2500 no 094, confere 2733. Chanel 6319. Capitulado, 6319. Até 3, o número chama a torre no 8, decimal 95. 8, 95, azul 27 no 4, teria uma previsão para o 2714? Azul 27 no 4, após o pouso do tráfego da Avianca, final, agora na 5 milhas, será autorizado. Força Aérea, correção, Condor 23 no solo 00, libere a próxima direita, taxiway Foxtrot e chame seu além 1219. Foxtrot 219. 2 Salvador, é azul 2770 de... Tem coisa de código de 20 a sem parada, ok? Após o tráfego à frente aí. Gente, azul 2770. Obrigado. Puxa, né? 6311, Torre Salvador. 6311, na escuta. Três filhas agora. Gente, puxa, né? 6311, visual com campo? Ainda não. Gente, reporte visual. Gente, tá, agora tá visual. 6311, tá duas filhas. Oceaner 6311, vento 070 graus, 04 nós, pouso autorizado, pista 10. Nível pouso na pista 10, Oceaner 6311. Azul 2714, visual com Airbus da Avianca, em curto final para pouso, pista 10. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista 10, azul 2714. Gente, após a passagem ali, mantém o 2714. Via Pátio Uno, Índia, ponto de 010, torre 118, decimal 95, ajuste 1095. Uma boa tarde. Um bom dia. Bom dia, Pátio Uno, plantão pela Índia, torre 1895, 15, agora 2065, bom dia. Mike Foxtrot Serra, autorizado táxi, reporte ponto de espera. Chanel 6311 no solo 03, libere a próxima direita, taxi Foxtrot e chame solo em 121 decimal 9. Fica na Fox 219, Chanel 6311. E tá, está sendo a frequência livre, bom dia. Fazendo flyby no Vitor 366, o Força Aérea 2733. Bem, 2733, já pode estabilizado. Mantarei estabilizado, 2733. Quando está a pista 3896? 3896 atualizado Duna e descida para 4 mil pés. O QNH agora no 0115. Duna, desce para 4000 com 1015. Está 3. Contou. Aliás, está 3296. Mais decolagem autorizada, pista 1 no 0. Segura decolagem no 027 no. Sou 2065, mantém o ponto de espera. Mantém. Sou 2770, autorizado a alinhar e manter pistão no zero via taxiway Charlie. Alinhar e manter via taxiway Charlie. Sou no 8 decimal, 95. Sou no 8, 95, 2733. O 2714, decolado ao 05, no perfil da MOM, chama o controle em 1, 19, decimal 35, no voo. 1935, 2714, voa. Salvador, o Força Aérea 2733, está no final do procedimento WISC, agora meia milha para o Serra Vitor 372. Força Aérea 2733, mantém a aproximação, ajuste no 0 no 4. Aguarde autorização para pouso, informa o tráfego alinhado para decolagem. Ciente, o 2733. A atenção é toque arremete, novo procedimento com controle de vetoração. Ciente, arremete, prossegue para novo procedimento? Afirma, o Força Aérea 2733. Ciente. Penha 0, Momo 27, não passa. 0, vento calmo, decolagem autorizada, pista 1 no 0. Livre decolagem, pista 1 no 0, 2777. Agora pronto, mais um pouco. Reporte visual com campo. Afirmo, está visual com campo, Força Aérea 2733. Gente, aguarde autorização para pouso. Aguardando, 2733. Pronto, mais um pouco para tirar. Siga. Fox Terra, está no ponto, pronto. Gente, o Mike Fox Terra, aguarde para ingresso. Aguarda. Salve Salvador, é o Mike Hotel Mike? Mike Hotel Mike, prossiga. Qual é a sua autorização de reboque, da remota 3, para o gate 11, no passo principal, para onde? Reporte estabilizado no localizador. Desce para 2, tem autorizado ELR? É, o ajuste 1-0-5, né? 733, autorizado o toque arremetido, vento 120 graus 04 nós, informa após a arremetida, irá manter restrito 2 mil pés com curva à direita. Afirma, está livre o toque arremetida, após a arremetida, mantém restrito 2 mil pés com curva à direita, 2733. Obrigado, Mike, até o Mike. Autorizado direto coral. 180, direto coral, 2770. Salvador, o azul 2714, informa a necessidade de desvio à esquerda, magnética 330, direita 330, 20 milhas. 72714, após desvios, foi WhatsApp. Após WhatsApp, 2714. Salvador, bom dia, voo 2094, passivo 183, Voo 094, sendo identificação autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, NH1015. Voo 094, após desvio, voo Itápia. Então, 3896 irá fazer por mais quantas milhas de desvio? 5 milhas e vou a Duna. Quantas? Ah, 5 milhas e então vou a Duna. 10. Controle azul 2770, desvio à esquerda para o 200 por 25 milhas, informações. 10, 2770 após desvio Coral. Livre desvio após desvio, vou a Coral, 2770. Caso a torre não achar conveniente, a gente continua com o procedimento previsto do controle. Força aérea 2733, o campo ainda encontra-se em instrumento, não será possível prosseguir. Dá uma avaliação da torre. Ah, firma então. Está curvando a esquerda, subindo para 2000 e vai chamar o controle. 119352733. Sim. Sente mais que o Fox Serra agora de coordenação. Controle Salvador, o Força Aérea 2733. Após a decolagem, curva à esquerda, está subindo para 2.000 pés. 2733, suba até 4.000 pés. Confirme o novo procedimento ILS WISC. Se possível, a decoração para o ILS X-Ray da 1.0. Ciente, 2733, suba para 4.000 pés. Após 2.000 pés, ao cruzar 2.000 pés, curva à esquerda, na proa 330. Limite é o que demais que 1.405. Ok, após cruzar 2.000 pés, esquerda 330, pode repetir o limite? Postal 2733, o limite QDMIC 1.40 de Simbra. Afirma o limite e o QDMIC 1.40 de Simbra, o Postal 2733 acendendo para 4.000 pés. Azul 2704, voando o VATAP. 2704. Confirme, comandante. 119-3, controle, torre 118-95-0274, o transponder para o 9134. Azul 9134, correto, chame pronto para pushback, seu momento. Chamada pronta, posicionamento 9134, obrigado. Aí, Lívia, vamos 0904. O meu é a Corinthians. Controle Mike Fox Serra. Trabalhando com Mike Fox Serra. Mantenha condições visuais do meu pé no corredor Xerra. Reporte para voar direto da esquina. Gente, poderia autorizar direto da presença de estilo? Autorizado direto, subindo para 2.510, do QNH1014. 2.510, 1.014. Então, 3896, chame a torre no 8, decimal 95. 3896. 2 Salvador, 3896, boa. Repita a mensagem. 3896, tá no localizador, agora 3 milhas para Simbra. Tá 3896, ajuste no 014, mantém aproximação, reporte visual com campo. Então vai chamar visual, ajuste no 014, 3896. Voo 2065, decolado zona 3, chame controle em 1, 19, decimal 35. 1935, voo 2065. Pronto, Salvador, voo 2065. O 2065, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, se tiver condições, voo direto Leda. Mano Leda, 360, voo 2065, obrigado. 621. Afirmo com a OFF, autorização. São Paulo, Congonha. João 621 para São Paulo, autorizado nível de voo 360, via Upper Zulu 10, Pulbase, Upper Zulu 16, Posmo, Upper Zulu 16, BHZ, após conforme rota, decoladão 10, curva direita, saída da El Leda Motiva. Controle Salvador, 119, decimal 35, torre 18, decimal 95, aciona 5566. Confirmando 5566, transponder gol 1621. Gerência 360, autorizado conforme rota. Decolando a 10, curva direita após saída da El Leda Motiva. A rota será apertura 10, Pulbase, apertura 16, BHZ, e após conforme. É, o 42935-2895 aciona 5566, voo 621. Voo 621 correto, chame pronto para suspensionamento. Ok, na posição 6, vira mais para o próximo. Essa posição de 2 horas, 20 milhas, rumo oeste, cruzando nível de, mantendo 2500 pés. Voo 9094. Deixa a informação do tráfego, desce para 4000 pés, voo 1094. 3896, vento 110 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistão no zero, confirma quanto avistou? Avistou a 3 milhas e meia da pista, em torno de 1000 pés. Gente, graças. A 1000 pés, 1100, por aí a 3 milhas e meia da pista, é só a aproximação final ali mesmo. São Caju, primeira curva à esquerda, controle Salvador. 119 decimal 35, torre 118 decimal 95, aciona 5556, Oxoné 6312. 6312, Oxoné, autorizado, Recife nível 350, direto Aracaju, depois o Ford Plano, Anderson 17. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda na Fuca, transição Caju, controle 1935, a torre 18, decimal 95, transponha 556 no portão 3, confirmando. Gente, eu me pronto para prospeccionamento, no Chanel 6312. 6312, Guamará. Paulo Salvador, bom dia, gol 1184 no portão 4, autorização Recife. Gol 1184, pronto cópia? Pronto cópia. 1184 para Recife, nível 370 autorizado, direto Caju, após conforme rota, subida Puca, transição Caju. Decola pistão 0, curva à esquerda após a colagem. Controle Salvador, 119 decimal 35, torre 18 decimal 95. Aciona 5562, Bono 1184. Essa é a guarda de coordenação com o centro Recife 2714. A sua escolha. A esquerda após, a subida Puca, transição Caju. Torre controle 1935, torre 1895 e o transponder 5562, ou 1184. Bono 1184, correto, chame pronto para feedback de funcionamento. Miami. Solo, Salvador, Oceano 3896. Deixa eu mais uma da Corinthians. São 3896, táxi Alfa Juliette, veio 05. Alfa Juliette para 05, são 3896. O Romeu Acuíndia, informo. Aeródromo agora operando instrumentos. Aguardar uns minutos para ver se melhoram as condições meteorológicas. Estabilizado no localizador. Certo para 2, seu pé. Apontará estabilizado o localizador em LA certo, né? Gol 1094. Papatango, mais Fox Trot Sierra, tráfego superado, 5 horas e 5 milhas, suba para nível de voo 045. 045, mais Fox Trot Sierra. Costeira 2733, curva esquerda, doa 230, limite que dê mais 100 de Simbra. Esquerda 230, limite a 100 de Simbra, o 2733. Azul 2714, informe desvios ao centro, Recife, chame o mesmo, frequência no 28.8, alterna no 26.85. 2714, copiou Recife 288-2685. Afirmativo, e informe desvios ao centro, Recife, azul 2714. Gente, informará, bom dia. Voo 2065, solicita a proa direita, 240, levar a formação. Voo 2065, informe desvios ao centro, Recife, chame o mesmo, frequência 125.1, alterna no 33.25. Voo 2065, copiou o controle, informe desvios ao Recife, chame o mesmo, frequência 125.1, alterna no 33.25. Copiei sim, havia reportado. 251-3325, reportaremos. Voo 2065. Fuxera 2733, desça para 2.000 pés. Para 2.000 pés, o Fuxera 2733. Guardião 08, mantenha-se em condições visuais no meu pés no corredor Xé, reporte no farol da barra. O Guardião 08 solicita 500 pés sobre o MAC. Sente, Guardião 08. Retratamos para a base, 0-2. Para 2736, para interceptar localizador, curva esquerda para o 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reporte estabilizado, para 2733. Estabilizando ILS 7-3, 1-0, passando Duna, 1-0-9-4. 1-0-9-4, se metorre, 1-1-8-95. Uma torre, Salvador, 1-1-8-9-5, gol no 0-9-4. Torre Salvador, bom dia, gol no 094, estabilizado em LS X-Ray, no 0, a 1 milha do Índia Serra para embaixada de trabalho. Gol no 094, bom dia, ajuste no 0-4, mantém aproximação, reporte visual com campo. No 0-4, mantém aproximação, reportará a visão do aeródromo, gol no 094. Mais Fox Trot Sierra, Tango Ponto Delta, Condonal 045. Confirme? Condonal 045, Mais Fox Trot Sierra. Abatango, Mais Fox Trot Sierra. Autorizado para despedir de tráfego. Nosso tráfego coincide com a malha e frequência para coordenação. Delta, até a volta. Vamos lá. Gol no 094, sente, vento calmo, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado, pouso 1-0, solicita o Fabinho, brilho máximo, gol no 094. Sente. Romeu, Fox Trot Lima, provado, Salvador, Serra Juliette, November e Yankee. 500 pés, via Litoral Norte. Controle Salvador 119-35, torre 98-95, aciona o 0130, Romeu Fox Trot Lima. 0130, Romeu Fox Trot Lima. 0145, confirme. Gente, Juliette Romeu Foxtrot Lima para acionamento E-Taxi, torre 18, decimal 95. Bom dia. Informação. Aguarde autorização para pouso número 2, confirme intenções. A intenção é mais um toque remédio, bom procedimento com o controle e aí sim pouso final. 2733, reporte visual com campo, aguardando autorização para pouso. Reportaria visual 2733. Para Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Bono 094, no solo 24, libera para cima direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 121, decimal 9. Direita, solo 219, gol 10094. Para o táxi, gol 1184, está com 146 a bordo, alterna Natal, autonomia 0321. Visual com campo. Após visual com campo, eu sou fera 2733. 5, ajuste 10014, bom dia. 1295, como 1014, gol 1184, obrigado, bom trabalho. Salve Salvador, bom dia, gol 1094. Livrou na porta, ingressando alfa. Bono 094, táxi via Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette 10, Bono 094. Já 08, frequência livre. Toque remetido a pista 0, sua série 2733. Confirme para o solo. Azul 9134, está pronto, puxa a sonamento. 9134, autorizado, chama o táxi. Chama lá o táxi, 9134. 1184, contibera a pista 10, pronto. Bono 1184, bom dia, visual com vocês na cara, quando a força aérea curta sinal para pouso, pistão 0. Afirmo, visual, gol 1184. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pistão 0, gol 1184. Após a passagem do carro, alinha e mantém pistão 0, gol 1184. Salve Salvador, Oxané 6319. Oxané 6319, número 2 para cópia, aguarde Guarulhos. Na escuta 3605. Gente. Bom dia, 4207, pro de Alagoinhas, chegada a Bonf, desça para a unidade 050. 050, pro de Alagoinhas. Força Aérea 2733, toque remete aos 29, da presente, chame o controle em 1-19, decimal 35. 1-19-35, controle 2733. Controle Salvador, Força Aérea 2733, após a DEP da pista 10. 2733, suba para 2000 pés, mantendo a proa, confirme mais um ILS. Afirmo, se possível, ILS uísque completo, acendendo até 4000 pés e fazer um ILS uísque completo. Quente, após 2000 pés, curva à direita, pronto serviço 369, suba para 4000 pés. 2733. Afirmo, após 2000 pés, curva à direita, pronto serviço 369. O Força Aérea 2733, subindo para 4000 pés. Ajuste 1-0-4, bom dia. Aqui, chegando com a espera, 1295-1014, agora ajuste 9134, obrigado e bom trabalho. Autorizado a pista 35, vento 1-10 graus, 05 nós, com na radial 045, aguardando para transferência. A distância DMS Salvador. Confirme. Reporte posição Conde, essa frequência GV34. José de Serra Tango, reporte para o ingresso na pista. A chegada nesse setor seria a BONF, mas apenas confirmado o primeiro procedimento que irá checar. Quatro, vento 090 graus, 04 nós, decolagem autorizada, pista 10. Informa o tráfego helicóptero mantendo o setor nordeste a 500 pés. Livre decolagem, pista 10, gol 184, está sem resultado. Salvador, azul 9134, bom dia, autorizada alinhar e manter pista 10. Romeu Fox Lima, da presente, transfere o controle em 1-19, decimal 35. 1935, Romeu Fox Lima, grato, daqui a pouco. O 360, autorizado, via Perdiluno 7, Fox Romeu Mike, direto, subida Arbor, transição Elefa, curva direita, após decolagem da pistola. Controle Salvador, 1-19, decimal 35, 2-18, decimal 95. Aciona 5571, Condor 23. Confirme o PAB? 1-9-35. Obrigado, bom dia. Controle dia, gol 1-1-84, decola na sua escuta. 1-1-84. Bom dia, contato radar, sai da PUCA, suba ao nível 370. Obrigado, 370, gol 1-1-84. Bem, espaço militar, para acionamento táxi, 1-1-8, decimal 95. Bom dia. Puxa acionamento 621 por 6. Autorizado, chame táxi, volume 621. Autorizado, chame táxi, 621. Sou Chanel 631, cópia. 631, prossiga. Sou Chanel 631 para Guarulhos. Autorizado nível de voo 360. Via Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, Upper Zulu 44 Pagog. Cola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Motiva. Controle Salvador, 1 19, decimal 35, torre 18, decimal 95. Aciona 5534, Chanel 6311. Reautorizado Guarulhos, nível 360, reautorizado 0, Piraí, Umbade, reautorizado 44, Magog, decolando da pista 10, primeira curva de direita da El Leda Mótiva, 1935 controle, 29514, 534, aciona 6319. Chame pronto para posicionamento 6319. Pushback acionamento, Chanel 6312. Chanel 6312, coordenando com a equipe de solo, vai aguardar táxi de tráfego da Gol, passa a retaguarda e após iniciar seu pushback. Chame para o táxi 6312. Após o Gol, inicia o push 6312 na posição 3. Plano 648, cópia. Gol no 648, cópia. Prossiga. Gol no 648 para Maceió, no meio dos Palmares, autorizado a nível de voo 350. Decolando pistão 0, subida Puca, transição Caju. Após prossegue via Upper Zulu 17 até Orago e após direto Maceió, controle Salvador 119 decimal 35, torre 18 decimal 95, aciona 5576, voo no 648. Não autorizar 350, Puca, Jamo, Caju, Upper Zulu 17 após Orago 1293555576, 5576, o próximo alegou no 648. Bom, no 648, correto. Chame pronto para pushback de saneamento. Senhora. Bando 621, não para o táxi. 1784 e 2, alterna galeão. Uma órbita para espera no CR Vita 369 a 4 mil pés. Ok, está ciente da órbita no 369 a 4 mil, o Fosséria 2733. Teve 34, contato radar, posição Conde, na proa de Bonf e rebote para descida. Está presente proa de Bonf, mostrei para descida G534. Azul 4207 via Bonf, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 4, rebote no localizador sistema 0. 3000, 0 no 4 autorizado, Azul 4207. Romeu Foxtrot, tem uma frequência livre de coordenação. Livre, dando aqui a pouco, grátis, eu vou mandar. Controle, bom dia, Gon 739, informação ótima. Gon 739, bom dia, chegada a Mari, desça para o nível 050. 050, vai necessitar manter a proa 050 por mais 40 milhas. Gon 739, livre desvios, após desvios, proa de TAP, reduza para 2209. 2209, após desvio e Avisando Serra Vita 369, o Forceira 2733. Eficiente previsto uma órbita, 2733. Controle 1, 19, decimal 35. 0935, voo 621, bom dia. Rota próxima jama, cruzando 190, chama o centro. Aguarde, aguarde transferência, 1184. Aguarda. Controle de Salvador, bom dia, voo no 621, Dael, Leda, Motiva. Chegou 1621, contato radar, saída Dael, sobrou 360. 360, voo no 621, quanto possível, pro de Leda. Presente, Prod Leda, 621. Prod Leda, 621, obrigado. Aeroporto do Guararapes, nível 270, autorizado, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle Salvador, 119.35, torre 18.95. Aciona 5090, Oscar Charlie. Oscar Charlie Eco para acionamento no PAD 5, torre 18, decimal 95. Oscar Chanel 6312, 152 a bordo, alterna Natal, com 3 horas e 20. Confirmando 52 e tal B? 152, 152. Gente, 6312, taxi via Índia, ponto de espera no 0, torre 18, decimal 95, ajuste no 094. Bom dia. No 094, ponto de espera 295, boa. Reporte visual. Gostaria. Eu sou o Salvador, Oscar Charlie Eco, para acionamento. Oscar Charlie Eco, autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Condor 23, autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Machado travado, azul 4207. Azul 4207, o vento 1,40 graus, 04 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso 10, azul 4207. Ponte, igual 62, vamos lá. Aguarde coordenação, 621. 621, obrigado. Terminando de desvio ao plano de TARP, com 739. Gente, desça para o 050, para ele, TARP, voo 739. 050, 739. Do 621, da presente para o de Mótima. Mótima, muito obrigado, senhor. Conselho 2733, conselho procedimento após o whisky. Ainda se pôs um sinal pra gente, comandante. Muito obrigado. Yeah. Salvador, bom dia, Xané 6312, próximo de 0 da 1-0. Xané 6312, bom dia, autorizado a alinhar e manter pistão a zero, preparando-se para decolagem. Ali mantém a guarda 1-0, 6312. 733. Você é 2733, complete final direto whisky, chame agora a torre 118, decimal 95. Essa é a torre 118-95, faça era 2733. Parte via Alfa Juliette 83 do Patiuno. Condor 23 deverá apresentar um novo plano, sem intenção de acionamento daqui a 40 minutos ou 30 minutos. Salvador, Oxané 6319, portão 7, pushback. 3739, solicita novo desvio para 060. Com 739, livre desvios, após desvios, proa de Duna, desça agora para 3 mil pés, ajuste 10 no 4, reporte localizador, pistão 0. 3 mil pés, reportará o localizador com 739. 01. O 16-48, podendo corrigir de solo, vai aguardar passagem de aeronave da Azul, confirmando, vai aguardar parqueamento de aeronave da Azul no gate 3 após iniciar seu pushback. Chama para o táxi, 16-48. Após autorizado, vou 16-48. Alfa, procedimento LS X-Ray, teto de 1.200 pés, visibilidade de 5 mil metros, sem chuva. 2733. Gente, aguarde pista livre, confirma intenção, pouso final. Afirmo, pouso final, 2733. Sim. O Condor copiou a mensagem, vai. Confirma o Condor 23? Afirma, o 23, copiou a última. Gente, Condor 23, reporte para o reinício do acionamento e táxi. Sério 23, 2733, avistado, vento 130 graus, 04 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso, pista 10, Forcéria 2733. Xané 6312, decolado os 49, chame o controle em 119, decimal 35. Salão 35, boa. Salvador, bom dia, Xané 6312, pra série. Xané 6312. Contato radar, suba agora o nível 350. sair da PUCA. 650 na PUCA, 6312. Gol 1621, chega agora ao centro Recife em 1251, alterna 13325. 251-3325, com o centro Recife, gol 1621, bom dia. Gol 739, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 4, suporte localizador livre LF. 2 mil pés, apontará localizador 739. Fortaleza, Pinto Martins, motorizado, nível de voo 370, via Upper Zulu 19, Bangu, direto a direto Fortaleza. Cebola da pistão no zero, primeira curva esquerda, subida Momo, transição Denim. Controle Salvador, confirmando, Momo, transição Frote, Upper Zulu 19. Controle Salvador, 119 decimal 35, torre 18 decimal 95, aciona 5021, gol 1094. Gente, autorizado Fortaleza nível 370. Autorizou gol 19, Bangu, Abucu, Fortaleza. Decola da 10, com banda esquerda, Pombo, transição Froti. 1935, torre 895, aciona 5021. Posição 10, vai chamar pushback também, obrigado. Sim. Liberar frequência livre, eu sou o senhor Brechante, por aqui. Bom serviço aí, bom dia. Bom dia. Localizador, gol 739. 1739, Lise LF, chame torre 118, decimal 95. 1895. Torre, bom dia, 1739. Confio para a torre. Gol 1739. 3-9, mantém aproximação, ajuste no 0 no 4, reporte visual com o campo. Reportará visual, 1739. Houve hoje a Xalier está na Papá, cruzamento. Repita a mensagem. Oscar Charlie F na Papá, Charlie F, cruzamento. Oscar Charlie F, autorizado o cruzamento da pista, mantenha Quebec agora de coordenação para ingresso na MAIC. Tente manterá Quebec, voz de cruzamento, espaço para ingresso para a MAIC.